inferno, arrasado, destruído, com o corpo carcomido, pelos picos aplicados nas veias, teia de aranha, mas parece teus cabelos. Dá pra ver o desespero que existe em teu semblante. Moço velho, vê se para e me escuta. Erga a cabeça, valuta. Já é tempo de mudança. Aceita Cristo, a esperança, o poder do Evangelho, a verdade que liberta. Moço velho, droga é a tua vida que está sendo consumida pelo vazio e pela angústia. A astúcia do diabo te levou a este clima, mas Jesus te reanima com um brado de vitória. Moço velho, Jesus Cristo da guarida, ele sara tuas feridas, tira a corda do pescoço. Não terás mais desenganos, e daqui a muitos anos tu serás um velho moço. Está sendo consumida pelo vazio e pela angústia. A astúcia do diabo te levou a este clima, mas Jesus te reanima com um brado de vitória. Moço velho, Jesus Cristo da guarida, ele sara tuas feridas, tira a corda do pescoço. Não terás mais desenganos, e daqui a muitos anos serás um velho moço. Não terás mais desenganos, e daqui a muitos anos tu serás um velho moço.